Super Controle. Let's ride. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Vocês pediram, ele está de volta, o mito, o Dual Shock da vida real, pra Jola está de volta. Andrius Marcelo. Interesse. Eu sou o Matheus Six e quem não teve um Play 2 é infeliz, Julie. Eu sou o Julie e meu maior mestre do Play 2 é o Rei Cosmo. Sei, cara. E a Frajola, uma barbaridade, tia, como faz frio no sul. Frajola estava aqui denominando a todos como espantar o frio, dormir de conchinha. É, já dica de Frajola, né? Eu sou o Fuca e fecho dois, Frajola chora porque o jogo mais vendido é GTA. É, jogado pela janela, então. E hoje temos um convidado especial, e já falei, do Violão 8-Bits, do Fênix Down e do Firecraft, amo de paixão, Juninho. Valeu, aqui é o Julinho e eu vendi meu computador e um deck de Magic pra comprar meu Play 2. Isso aí! Um back de Magic. Então esse cast é um must play, amigos. Aquele tipo lá clássico, cada um fala um game, né? Rodada já. É o papo de bar, né? Papo de bar do... Todos é papo de bar. O papo de bar PlayStation 2. É, isso. Né? Então antes de começar o papinho, vamos à leitura de e-mails e já voltamos à dança do catamar. Estamos começando mais uma leitura, amigos, de e-mails do Super Controle, e-mails, recados e comentários. Dessa vez eu e Diego de novo, né? Por que nós dois? Pois para é. Agradecermos, né, Diego? Agradecer esse pessoal todo que comentou aí nesse último cast, porque a gente fez o pedido, né? Porra, 300 comentários, cara. Cara, eu vou te contar o que aconteceu, Matheus. Olha só, quando a gente combinou, pô, tá caído os comentários e tal, vamos estipular, sei lá, o Deep Sonic, que foi o anterior, teve 64, se não me engano. Vamos dar uma puxada, porque se o pessoal comentar, a gente chegar a 100, 150, tá bom. Porque o mais comentado até hoje era o do Zelda, né? O mais baixado, inclusive, que teve 175. Isso mesmo. Em um final de semana, a gente chegou em 100. Aí eu conversei com o Matheus e falei, pô, mas se a gente chegar em 200, seria legal, né? Cara, passou legal, uma semana, 200, e foi passando, e agora estamos com... 308. Caraca, seria bom então um som de palmas aqui agora, tipo, ai, crianças gritando. Parabéns, cara, esse som aí, ó. Isso é pra você. E o pessoal atendeu e entendeu o chamado, né? O que é mais importante, eles não levaram isso pro lado negativo nem nada, eles viram que realmente comentar faz bem e é importante pro site se manter e tudo mais. E vieram com tudo, descontrolados, comentando, e chegou a 308. São comentários... Não. Que não, assim, tem aquelas trollagens, óbvio, né? Tem sempre, é, sempre tem. Sempre tem a galera, assim, mas isso é engraçado também que fica ali, né? Uhum. Fazendo o seu trollzinho. É. Mas os comentários muito interessantes no meio de todos esses. Muito interessante. E novamente, assim, não. É, sempre tem. O Cedric puxou uma caravana, mas a maioria foram ótimos, discutindo, conversando. Depois até vai ter alguns comentários que resumem bastante isso. E, pessoal, do fundo do coração, bem do fundinho mesmo, muito obrigado pela presença. Vocês são demais e o site tá aí por causa de vocês. Isso aí. É verdade, cara. Ô, todo mundo, né? Não dá nem pra falar o nome de todo mundo, somos mesmos. É, não dá, não dá. São os mesmos, novas pessoas apareceram. Alguns, até aquele carinha lá do Mato Grosso do Sul, ele se entregou. Ele falou, eu sou do Mato Grosso do Sul, falando que ele ouvia na rua, não tinha tempo de comentar, todo mundo foi chegando, e aí chegamos com esse número histórico. Verdade, cara. Histórico, Mateus, né? Matheus, eu não sei se você tem mania de ouvir podcasts por aí, eu ouço quase tudo que sai. E tem site gigante, ultra servidores, que às vezes não bate 250 comentários. E a gente chegar em 300 é uma mega conquista, então valeu, pessoal, é isso aí. Pois é, né? Continuem assim. Pois que é, porque a gente faz pra vocês, né, cara? Vocês, é verdade, vocês, né, sabem. Então, esse cast de hoje vai ser pra tirar a prova dos 9. Se tiver uma média boa, a gente vai saber, né? Porque, olha só, nesse cast a gente fala bem das coisas. Exatamente, é o outro lado da moeda. É verdade. E olha só, tem muito jogo que ali foi citado como overrated. Por exemplo, como Shadow, como God of War, que são overrated, né? Mas estão ali como os must play também, sabe? Que o pessoal fala... Aí, olha aí, como é que pode isso? Mas está ali, né? É um jogo que tu precisa jogar, mesmo sendo overrated, ser ripado, ser... Todo mundo fala bem, mas tu tem que jogar de alguma maneira, né, cara? Falar bem ou falar mal, é isso aí. Nós vamos ter que jogar e depois criticar aí, né? Como o pessoal tá fazendo nesses comentários. É, esse passou um cast de fúria total e esse é o cast do amor. É só elogio, só os must play desse console aqui, se você não jogou, né, você não é desse planeta. E vamos ver como é que o pessoal reage à outra parte, à face, né, mais se tranquila for... da situação. A face... Deixa quieto. Mas então, né, assim, de recados não temos muito o que falar, né? As novidades não. Chegarão na semana que vem, então fiquem de olho. Fiquem atentos. À noite, ó, domingo à noite, entre no Super Controle que vai ter novidades pra vocês, tá? A gente tá marcando. E não é pouca coisa, não, hein? Fiquem atentos mesmo, né? Não é papo furado, não. Isso aí não é tipo Groupon, vem aqui. Não. É sério mesmo. Vai lá que vocês vão ver que o negócio é. Ah, verdade. Vai fazer barulho. Mas então, não tem recados nessa leitura de e-mails. Vamos ler alguns e-mails, né? Que são muitos e-mails. Uhum. Dessa vez, acho que foi recorde, cara. Ganhou do Zelda, ganhou. Foi, pra aquilo que pareça. Eu até queria agradecer ao pessoal que mandou e-mail pela primeira vez, né? Por exemplo, galera do Rio Grande do Sul, teve uma galera do Rio Grande do Sul, teve um tal de Ederson Fernandes também, um abraço pra ti. Bate! Teve gente de Caxias que a gente conheceu nos comentários. Cara, tem muita gente. Mas eu vou ler dois aqui rapidinho. Mas então tá, Diego, vou ler o primeiro e-mail aqui, então. Fique à vontade. É do Rodrigo Cândido. Fala galera do Super Controle, podcast mais triofo de da internet. Olha só. Aqui quem tecla é Rodrigo Cândido, bancário, São Paulo, 29 anos. E tem algumas palavras quanto ao último cast. Mas pra mim, o maior overrated da nova geração são os DLCs. Eita! Sim, tem inúmeras vantagens, como consertar bugs e estender o tempo do jogo. Mas, que tal um jogo completo e sem frescuras já de fábrica? Nas gerações anteriores, tem centenas de jogos que sobreviveram muito bem com apenas conteúdo de mídia. Coisas que suávamos para destravar. Mas hoje tu termina o jogo em algumas horas e tem que comprar mais uma tela para compensar a grana preta que foi o game. Fala sério, né? Cacete, os jogos de luta são um exemplo mais fácil. O jogo que vem com 20 lutadores com o tempo lança mais 10 para se comprar. Veja só o exemplo da Capcom. Pior ainda, pois é garantido que em 6 meses já lançam uma nova versão nova. Olha só, Ultimate Marvel vs Capcom 3 tá aí pra provar. Ouvi falar. É verdade. Tá. E o Arcade Edition lá também. Eu comprei, hein? Eu comprei, só. Ih, caraca. Mas tirando o pessoal que compra os DLC de roupinha, de não sei o que, né? É um bom ponto dele, cara. Não deixa de ser overrated, né? Todo mundo fala bem, DLC, troféu. Agora temos DLC com troféu pra platinar, blá blá blá. E sabe, se lança o jogo inteiro sem isso, o pessoal não ia reclamar, cara. Eles tem que haver um meio termo, né? Tem que ter um jogo completo que se basta em si. E se você quiser passar um tempo a mais com ele, vai lá no DLC. Agora, o que a Capcom faz realmente é cachorrada, pô. É sacanagem, né, cara? E aí ele manda um abraço pra todos. E ele tem um site que acho que é mundorobô.wordpress.com. Propaganda de graça aí, cara. Vou falar de nós lá também, meu amigo. É, por favor. É interessante, né? Ele fala várias coisas. Tô vendo aqui. E tem um homem de lata lá. Ah, que legal. Ah, é temático, só sobre robô, né? Daft Punk. Nossa. É bacana. É interessante. É criativo. Parabéns. Parabéns. E aí, Diego, algum comentário aí para... Sim. Comentários, muitos comentários. Eu selecionei alguns, eu puxei, joguei pra cima essas cartinhas em forma de comentários. Primeiro, assim, Cedric foi trollou, então, para representar, tem aqui Fernando, que disse: pô, mas esse Cedric Rocha é chato pra caralho, hein? Não chama mais ele pro cast, não. Esse, ó, eu gostei desse final aqui. Esse cu de mexerica gosta de jogar o que, afinal? Ah, é, uou, deixa pra lá. Cara, eu curti esse comentário por causa desse cu de mexerica. O próprio Cedric curtiu esse. De onde ele tirou isso? Cu de mexerica? Que porra dele? Criando gírias. Valeu. Já virou. Teve também o Paulo que disse: conheci o podcast há pouco tempo, estou gostando bastante, estou ouvindo em ordem cronológica. O Frajola existe? Porque a voz dele é de um velho de 75 anos. Olha aí. Seria o Frajola apenas um gênio incompreendido? Ele existe. Não existe, Matheus? Eu acho que existe. Eu nunca vi, mas... ele existe. Existe, né? Ele está nesse cast aí, feliz como todo mundo. Existe. Tem fotos, tem Orkut aí pra comprovar. Vai lá no elenco que tu vai conhecer todo mundo. Ah, boa, Matheus, você puxou essa aí. O pessoal, de vez em quando, pelo Twitter ou pela vida aí, fica perguntando: pô, mas vocês não têm conta no Steam? Vocês não têm? Pessoal, ó, pra quem tá chegando agora, ou quem é meio distraído, lá em cima, no topo do site, tem ali, ó, Home, Podcast, e no número 4 tem Elenco. Tu aperta ali, tu vai ver todo onde encontrar a gente. Eu, um dia desses, um cara me adicionou no Facebook, eu nem sei quem é esse cara, um tal de Ricardo, não sei o quê. E aí disse que era do Super Controle. Eu falei: pô, que legal, cara. E a gente fica muito feliz em encontrar o pessoal no Steam pra jogar, ou no Facebook. Então, tá tudo lá. Só que tá em Elenco, tem as fotinhas ali, tipo uma ficha do pessoal. Adicione à vontade, né? Sem timidez, sem frescura, vai adicionando mesmo, que a gente se amarra em trocar ideia com vocês por aí. Ah, com certeza. Eu gosto muito de responder todo mundo. Mas teve muito comentário gigantesco, né? A gente não tem... Teve. Mas a gente respondeu eles na medida do possível, né, cara? Isso. Eu posso ler mais, Matheus, eu achei um aqui do Ricardinho Ventura, que eu acho que sintetiza tudo pra gente fechar essa leitura de comentários. Opa, que ele fala assim, ó: tá loucura o Flame nesse cast, hein? Mas sabe o que é mais legal de tudo? Nenhuma briga ou ofensa. Todo mundo expõe seu pensamento e leva na brincadeira. Por isso que essa galera do Super Controle é foda. É, botou um monte de ó. Tenho o maior prazer de fazer parte disso. Abraço a todos os chapas que comentaram e que o Flame continue. Então é isso aí, o cara pegou a ideia, é isso mesmo. Embora o pessoal xingue, né, cu de mexerica, vai igual o Fernando falou, mas é tudo na brincadeira, é tudo na zoação mesmo. O importante é que não tem nenhuma ofensa maldosa, nem nenhum tipo de tiro pra nenhum lado. É na boa e é isso, vocês constroem isso. É uma página de comentários sem palhaçada, com diversão e amor. Ah, muito bem. Mas rapidinho, né, cara, eu gostei muito dos comentários pelo seguinte: teve gente que defendeu os jogos, né? Teve gente que defendeu o Rockstar, teve gente que defendeu. Teve gente que defendeu o Ico. Teve um cara ali, acho que é Super Mariano, o cara defendeu a jogabilidade do Final Fantasy VII, porque ele jogou no PSP. Caraca! Parabéns, velho! É, não, isso aí, mas foi muito divertido, isso aí foi, valeu mesmo. Mas então acho que é isso, né? Acho que é isso aí. Não, acho que vai ficar muito extenso, o pessoal entendeu qual é a ideia, a gente já deu pra sintetizar bastante, é isso. Brigadão, e adicionem a gente lá no Steam, Facebook, no Twitter. Eu não, porque eu nunca tô lá, mas Facebook tô sim. E é isso, nos adicionem, vamos compartilhar, vamos viver, vamos amar e etc. É isso aí, né, cara? E vamos voltar ao cast do amor, né? O must play agora. É, o cast do amor. É, eu tô assim hoje porque o cast tá cheio de... Tá muito amor o cast, tá muito amoroso. Então tá, voltando ao cast de must play. É isso aí, Diego, valeu, valeu. Valeu, até. Voltamos dos e-mails, muito, muito bom, né? E-mails de... Sim, sim. Sim, adorei. Numa noite gelada como essa, nada como e-mails para nos esquentar, não sim. É mesmo? O calor humano via digital. É verdade. Vocês estão fazendo fogueira com as cartas, é isso? Com certeza. Boa, né? Então, né? Então, nesse cast, falaremos de must play, né, amigos? Sim, falaremos dos jogos que vocês precisam jogar. Com certeza, vai ter aquele Metal Gear, aquele God of War, vai ter aquele Gran Turismo, vai ter uns jogos... Shadow of Colossus. Aí tem uns jogos bacanas aí, perdidos, que vocês precisam jogar. A gente vai fazer uma lista aí, uns 2, 3 cada um, vamos ver aí com o Nerd do Cast. E aí tem o Juninho aí também, né? O nosso convidado especial. Mas antes assim de começar essa lista, a gente pode falar que o Play 2 tem muitos jogos, milhões de jogos. Milhões, né? Com certeza. E como a gente vai citar desses jogos ali, vamos tirar um pouco da história, da jogabilidade. Não vamos citar todos os jogos que vocês querem ouvir. Então, por favor, comentem sobre isso depois. Sim. E com certeza terão muito mais must plays. É um cast que salva gerações, né, Diogo? Com certeza. Terão must plays de SNES, de Mega Drive. Agora falaremos de Play 2. Isso. Começamos, certo? Pelo segundo X salada da Sony. Quem quer começar, então, com a sua listinha? Eu acho que hoje vamos deixar o convidado iniciar, Matheus. O que você acha? Eu acho que é uma boa entrada. Que lindeza. Então, sim, começo, por favor, então. Inicie os trabalhos. Então, o primeiro jogo, cara, pô, tô me sentindo no Freddy Krueger, que é o Onimusha 3, que é, cara, a primeira vez que eu vi a abertura do jogo passando num programa na TV, eu não lembro se eu tava cozinhando ou assando alguma coisa, tipo, eu parei e fui assistir, cara. Fiquei, sei lá, 15 minutos babando na televisão e até hoje é uma das aberturas mais fodas de jogo que eu já vi. Início parece bastante com aquele o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que tem aqueles bichos gigantes lá. Eu achei muito isso, parecido. Cara. O que eu imaginava era isso, era tipo Ninja Gaiden chegando no Senhor dos Anéis, sabe? Isso. Eu joguei somente o 2 e o 3, o primeiro não cheguei a jogar. É, eu também, eu comecei no 3 a jogar, depois eu joguei o 1 e o 2 e o 4, né, quando saiu. Mas o 3 pra mim é o melhor de todos, cara. Só de ver o Jean Reno, sabe, lá no jogo, sim. Já foi um choque dele lá. Pois é, eles voltam pro passado, tem uma troca de personalidade, um vai pro passado, outro vai pro futuro. O 13, né? É o do francês, né? É. Sim, o Jean Reno. E Mucha, ele é um jogo beat'em up, e ele evoluiu daquele estilo que fizeram com o primeiro Devil May Cry, que é como se fosse um Resident Evil com a câmera fixa, e é um beat'em up misturado, né? E assim, tem milhões de armas, você vai, durante o jogo você evolui as armas que você acha, né? E tanto com... Você joga com dois personagens, que é o Samanosuke, que é um samurai que vem pra Paris no tempo atual, e com o Jax, que é o Jean Reno, que é o cara que vai pro Japão feudal. Eles trocam de tempo, e cada um no seu tempo você vai intercalando entre os dois. E tem momento que você joga com a menininha também, que ela é a namorada do Jean Reno, que eu esqueci o nome do cara, Jax. É uma policial, né? Ela é uma agente, né? Não sei se ela é policial, acho que ela é uma agente especial. É, só que ela só usa arma de fogo, né? É, o Jean Reno, ele usa uma arma igual da Ivy, do Soul Calibur, a princípio, né? Isso, tá certo. E o Samanosuke usa espada e lança, e o Jean Reno até tem, o Jax, né? Ele até tem uma pistola, mas assim, não é a arma principal dele. Sim, agora, porque a arma de fogo não faz nada, né? Não faz nada, é parte do combo só. Sim. Agora com a menininha não, você usa uma metralhadora mesmo. E tá aí com ela joga onde? Ela joga tipo em Paris também? Ela fica no tempo atual. Tem uma hora que o Samanosuke, ele tá preso num outro lugar lá, e o Jax do passado tá se fudendo, então ela no presente tem que... Eles se trocam de corpo, na verdade. Um vai pro passado e outro vem pro futuro, né? Presente, no caso. Eles trocam de tempo, né? De tempo, isso. Bem, a história, na verdade, eu não lembro muita coisa, cara. Porque, pra falar a verdade, a história não é tão boa assim. Não, é que segue desde a linha do 1, né? Porque o Samanosuke é do primeiro, né? Ele é do primeiro. O segundo é o Jubei. O 4 também. Ah, é? O segundo é quanto, cara? É Jubei. Por isso que é tão ruim assim? Não, o 2 é bom. Não, sei. Não joguei. O 2 tem mais elementos de RPG do que os outros jogos, eu acho. É, porque tu tem que equipar... A espada, ela ganha habilidade. Tu ganha, acho que as almas, né? Aham. O 2 eu não cheguei a terminar. Eu só joguei ele a primeira parte só. E o que eu terminei mesmo foi o 3 e o 4. Ah, o 2 eu sei que eu joguei bastante o 2 também. Agora que eu lembrei que no final tu junta tudo aquelas esferas, e no final pra enfrentar o chefe final ele usa. Shenlong, não. Ele joga, né? Ele joga essas esferas pra cima e ele se transforma num diabo triforce. Ali, ó, Shenlong, né? O cara fica muito foda, meu. O dragão dinâmico veio lá que eu não lembro o nome. Não viaja. Porunga. Porunga. Não, ele joga essas esferas pra cima, daí ele chama força, vitalidade, não sei o que, e se transforma e é um. Virilidade? Enfim, isso aí. Força, virilidade. Ticão. Humildade. Também humildade. Humildade. É, humidade. Humildade. Muita chuva, muita chuva. Aí eu sei que essa cena CG é muito foda. Muito ali, ó. A Capcom, cena, né? CG de toda a série Onimusha é muito foda. Bom, essa do 3 é espetacular, né? Do início. E terminou. É. E essa série terminou no 4, porque eu não acompanhei muito Onimusha. 4? Eu tô por fora. Eu ia até o 4 pedir, é 2 DVDs. Saiu pra Saturn, pra Xbox? Ah, Capcom, é. É Resident Evil. Ela fez 4 jogos numa geração de console. Tinha 4, tinha quase uma hora de CG pra assistir. Assim, tudo picado, né? Mas se juntar tudo, dá quase uma hora. Eu não joguei nenhum. Fuca? Não, eu joguei um pouco do 2, saca? Mas só pra ver como é que eu tinha curiosidade, mas... Como na vida temos que fazer escolhas, eu escolhi não jogar Onimusha, porque senão tu não tem mais vida, né, meu? Pois é, mas agora... Lembrei de uma coisa legal do Onimusha. Ah, sim. O cara que faz a voz do Samanosuke em inglês, e é o dublador do Magic, do Team Fortress, e ele vai fazer a voz do Munha no Thundercats novo. Ah, é? Ó, óbvio. Sustenido fica a dica, né? Olha ali. É, mas vocês falando assim do Onimusha, até fico afim, mas o tempo é... Eu assino embaixo. Sil, Ferjola, of approval. Não, quem curte Resident o estilo assim de cama e tudo, tem sim. É, eu lembro que foi exatamente isso que chamou a minha atenção, porque era Capcom, aquela câmera do Resident Evil com samurais de Gopa. É, os gráficos do 1 e do 2 são bem parecidos com o Resident Code Verônica, os outros Resident isso, isso. Antigo. Eles têm aquele esquema que eu não lembro como é, que do cenário fixo em foto. Pré-renderizado. É, eu não lembro como é isso. É isso aí. E aí o 3 e o 4 já virou polígono, mas manteve a qualidade, o gráfico assim. Muito bem. Queremos montagem já do selo Frajola de aprovação. Selo Frajola de aprovação para jogos. GTA nunca vai ganhar. Haters Gonna Hate, já vou avisar. Ah, meu Deus. Ah, mentira, é um jogão, must play, must buy, pra se enfiar na bundinha. Silent Hill 2, cara. Ah, eu concordo. Virei. É o melhor Silent Hill do PlayStation 2. Concordo. É, eu acho que melhor que o 1, cara. Melhor Silent Hill que eu joguei, cara. Olha ali, ó. Assina embaixo, também falo isso. Vai, foda, né? Melhor que o 1 até. Muito foda. Saiu pra Play 2, pra PC também, acho que saiu pra Xbox, sim. Mas o Play 2 foi o primeiro, né, o pioneiro, então a história do jogo é algo que chamou a atenção já pelos vídeos que eu via na sim. época que não existia o YouTube ainda. É, monstros recomendo, o que é isso? Pois é, uma parada que chamou a atenção é verdade. Esses monstros faziam sexo lá. Intercourse. Ah, mas a história é bacana, né? É o James, né? Que James. Recebe uma carta na cabeça dele, isso antes, depois foi explicado. Sim, sim. Da Mary, que era a esposa dele, que ficou em Silent Hill. E ela, só que ela estava morta. E aí a carta diz o seguinte: venha pra cá, em Silent Hill, para nós encontrarmos o nosso lugar especial. Cara, se eu não me engano, o Silent Hill 2 foi o primeiro jogo que eu joguei na PlayStation 2. E ver aquela cena dele no início no banheiro, eu lembro que na época, tipo que ele tá se olhando no espelho. É, tu olha no espelho. É, que mostra todo o banheiro em detalhes, assim. Dentro do banheiro tem um desenho de um dos finais do jogo, que é dos alienígenas. Ah, é verdade, bem lembrado. Não sabia desse detalhe, veja só. Tem dessa história, né, tem todo o background, porque, cara, no meio do jogo tu encontra a Maria, que é o alter ego da mulher dele, é igual, né? Tu acha no hospital, se não me engano. Ela é igual, mas é uma vadia, né? Sim, é o alter ego bitch. Amo vadias. O pessoal na época se perguntou bastante porque Silent Hill era diferente a cidade, não sei se vocês lembram. Sim, é. Que ninguém sabia muito, assim, né? Silent Hill é o 2, mas é outra cidade e tal. Daí depois foi explicado pelos produtores e tal que cada um que vai na cidade vê ela de jeito diferente, né? Assim como os monstros, os acontecimentos. Essa, na verdade, é uma das versões de explicação, porque se tu procurar no na internet, tu encontra o mapa de toda Silent Hill, todos os pedaços da cidade. Então, tem outro argumento que disse que cada jogo tu visita um pedaço da cidade. É, o que eu li também foi que a cidade se molda aos medos da pessoa que tá chegando. Mesmo. Isso eu acho mais interessante, sabe? É, e eu acho também. Tanto que quando você acha a menininha no Silent Hill 2, ela nunca viu monstro nenhum e não viu nem a Maria. Porque é ela não tem, seria assim, pecado ou medo nenhum. Então, pra ela, a cidade é normal. Isso é muito maneiro, né, cara? Tem várias historinhas, assim, tipo, por que as enfermeiras são gostosas daquele jeito. Sim, sim. Porque quando a Mary ficou doente, né, o James tava afim de comer ela. E não conseguia. Ele via as enfermeiras, ficava com vontade. É, assim. Que loucura então, isso aí, mano. Aquele bicho manequim lá, não sei se você lembra. Sim, lembro. Que é só feio de pernas, né? Sim, é que é isso, que ele é perna em cima e embaixo, que é, né? É, toda o subconsciente sexual. Dele com a merda. É umas paradas muito escuras. É muito escuro. Não, tem uma cena assim que eu parei, dei um pause e tremi. Que é uma hora que ele passa tipo um túnel, o túnel começa a desaparecer e vira grade. É questão de batida de ferro. É a prisão, naquela prisão embaixo d'água meio. É quase no final. E começa a vir fogo debaixo, parece um inferno. Sim. Ah, não. Cena clássica é a primeira vez que tu viu o Pyramid Head, né, meu? Ah, não. Nossa, muito lá naquele edifício. Nossa, essa cena é clássica. Bah, cara, e isso sempre me remete à cena que vimos há umas semanas atrás lá em Porto Alegre, quando tivemos no... Muito bom, cara. Quando tivemos lá no... Lá, Juninho, a gente foi no evento, cara, de anime. Por e tinha um cara, ele tava Pyramid Head, sabe? Sim. Só que tava aqueles negócios pra botar embaixo da perna, né? E, não, pula, sabe? Ele tava com umas pernas de pau que deixava ele muito alto, sabe? Muito alto. Como no jogo, assim. Uh-huh. E aí nós estávamos na nossa sala temática lá do evento... E tinha todo mundo passando assim, e E são aquelas salas de aula que tem uma janela pro corredor, sabe? Sendo baixinho embaixo, assim, e nós ouvimos uma pisada mais forte, nós olhamos, tinha o Pyramid Head passando pelo corredor, assim, sabe? E nós olhamos aquilo com o som tum, tum, tum, nós... Muita emoção, foi muita emoção. Muita emoção. Um cara desse andando de noite com a aceleração que tem em Barbosa. Verdade, e a Teneguinho correndo. Mas é um jogo, cara, se você não jogou, porque a jogabilidade, sim, ela é datada já, ela é bem devagar, assim. É, ele se é. Se for comparar, assim, com os novos jogos, acabado. Assim. Mas é, ele é um pouco lento, sim. Ele é lento, ele é bem lento, só. Como é que vai a história? Que é aquele lance, né, de ir pro mesmo lugar 10 vezes, voltar, pegar o item pra abrir a porta aqui. Ver que é um jogo no mapa, onde ir, essas coisas assim. Mas é, ele é bem fácil, né, ele é bem simples, assim, de passar na história, assim. Só que assim, é medo, né? É, ele tem. Eu acho que é o mais assustador. Eu acho que sim. Eu gostei muito do Homecoming, assim, mas esse aqui eu acho um dos melhores. É muito medo. Ele é um medo diferente do Resident Evil, medo psicológico. Isso é psicológico. E o final, né, tem 6 finais diferentes, sendo que, na verdade, assim, Juninho, não sei se tu concorda, mas pelo que eu li, todo final pode ser levado a sério, a não ser o do ET e o do cachorro. Sim. Mas, assim, todo final pode ter... O levado a sério, cara, então eu não gosto mais do jogo. Mas aí tem 6 finais e eu virei 2 só, o resto eu vi tudo no YouTube anos depois. Ah, eu virei um só. Esse do lago que ele soube no lago. Mas pelo que eu li, o canônico é o do lago, esse aí, sabe? Que, tipo, ele pega o corpo da Mary, coloca no barco e vai embora. Isso aí. Pra tentar reviver ela. Então. Eu já li que a história do Silent Hill 2 foi o diretor de CG que escreveu, né? E ele escreveu a história baseada no crime e castigo. Caraca, fudei, olha só. Eu não sabia também. Olha só. Obrigado, Juninho. Essa informação é muito... Obrigado, Juninho. E a trilha sonora, eu acho que é a melhor de todo Silent Hill. Ah, é sempre medo, meu. Mas a música lá, o tema da Laura, acho que é o melhor tema do Silent Hill que vem. O tema da Laura é o melhor, cara, de longe. Aliás, a hora que toca esse tema da Laura, pra mim, é uma das cenas que eu mais lembro, assim, nítido nesse jogo, que é quando você tá saindo do hospital e você tá num corredor embaixo do hospital e, tipo, você começa a andar no corredor e o Pyramid Head aparece atrás. Isso. E, tipo, aí não tem pra onde você ir, só pra um lado. Aí você chega no final, tem uma parede, uma grade, não lembro, com a Maria do outro lado. É só, puta, fudeu, cara. Aí tudo que você faz, você larga o controle e fica vendo você se fudendo na tela, assim, sabe? Esperando acontecer alguma coisa. Aí a gente fica, tu não lembra o que acontece, fica tudo preto. Eu lembro de ficar traumatizado com isso. Eu não jogo porque eu tenho medo. Parei na escola. Nu. Oh, poxa, já que eu sempre falava em todos esquece algum Final Fantasy, aí ele tá mal. Aí! Fala. Amo. Mas vou manter o gênero. Pois não. Eu acompanho a série, claro, desde o PlayStation 1, que era o Xenogears, né? Como sabemos, o Play 2 tem bastante jogos de RPG, né? Milhares. Milhões. E os únicos dois jogos que virei no Play 2 foi o Final Fantasy X e o Xenosaga 1. Qual é esse jogo aí? Porque ele é antes do Xenogears? Não. Na verdade, o Xenogears... Ele é o capítulo 5. O Xenosaga, acho que é 1000 e não sei quantos anos antes. O Xenosaga não se encaixa em lugar nenhum. Nossa. Ele é tipo o Star Wars Old Republic. É parte da história, sim. Cara. É que assim, ó, tipo, o Xenogears se passa no ano PC, que é Transcend Crisis, uma coisa assim. Muito além. 9.999. Tô jogando muito agora. Muito além da nossa existência. E o Xenosaga 1 começa no ano 4.100 e alguma coisa. Isso aí. 5.000 anos antes. Isso aí. E não tem ligação. Quer dizer, tem, mas não tem. É que assim, tem elementos que eles comentam no Xenogears, que tem no Xenosaga também e tal, mas... Nada além disso. Tem alguma coisa ligada no artefato? Isso. No artefato. Tem, exatamente. A personagem não tem nada. Nada a ver. Cosmos, vai lá. Cosmos é o personagem principal junto com a Xion. A robozinho. É. Xion. A Xion é a que tá treinando ela, né? Que ela é a arma que vai enfrentar a Gnosis. É que é muito avançado, a tecnologia vai além do que o cara pode pensar. Eu não joguei esse jogo porque ele era tudo cinza. Não, jogava na nave, cara? Ele é um jogo com alguns tons de cor. Meio cinza, branco. Não, é que depende do lugar. Azul. De repente, eu acho que vocês viram. O início do jogo que é na nave, então. É, porque... é, cara, eu lembro de ter começado a jogar, eu tava com, sei lá, 15 horas de jogo e tinha saído da nave ainda. Aí eu desisti, cara. É isso aí mesmo, cara. É que grande parte da aventura se passa na nave, porque com a nave tu vai pra tudo, né? É, ó, eu não vou mentir, Fran. Deve ser bom. Mas eu ia na tua casa e tu tava sempre num lugar cinza. Onde você está? É que assim, tu fazia uma tu dava uma progressão na história, aí tu voltava pra nave. A nave tu tinha todo desenrolado, aquele capítulo, aquela parte. Grande parte realmente do jogo você passa na nave, que é onde tudo acontece, né? Ele é um jogo pra ser apreciado como um livro, né? Seria. Eu acho que até que sim, Juninho, porque ele já foi feito pensando em... Era pra ser em 6 partes esse jogo. É, isso. O Saga era pra ser 6, né? E aí... Eu li alguma coisa assim também. Isso, e aí cortaram pra 3. Pra 3 partes. Então, tipo, a continuidade. Então ele é lento mesmo, é lento. É bastante leitura. Eu quero perguntar um negócio, mas eu tô com receio de perguntar e parecer besteira. Não, mas se for besteira, o Xenoblade, ele é relacionado com o Xenosaga? Não. Não, pelo que eu vi, não é relacionado com nenhum, né? Não. Só ele o nome. É só o nome porque são os mesmos carinha que fizeram. Só por causa, sacanagem, é só isso. Né? É só isso, sabe? Tá, mas e aí? Tu terminou só um então, Frajalo? Xenosaga 1. É um. E qual é o final do jogo? Spoiler. Na verdade não termina, porque tem a continuação direta. E a jogabilidade é tipo, é aquele RPG em turno ainda? RPG em turno, muito parecido com Final Fantasy. Muda um pouquinho, é que agora é mais voltado com os mesh mesmo, com os robôs. Sim, tem robô também, ah, né? Ah, não, tem robô? Ah, não jogo mais. Não, assim, ó, ficção é um RPG de pura ficção científica, sabe? Exatamente. Né? Joguem, quem ama robôs, joga. É, e não vão comparar com Xenogears, porque é uma coisa, assim, totalmente diferente, sabe? Vai ser como uma coisa diferente. Meu jogo, então, seguindo a linha de Frajola, vou falar de um RPG. É homenagem a Julie, que eu vou falar deste jogo. Nossa. Robocop. Kirby. Fugindo da escuridão do Silent Hill e do cinza de Xenosaga, vou falar de um jogo lindo, maravilhoso, chamado Okami. Ah, sim, que bonito, Fusca. Tava na minha lista. Isso aí era a minha caixinha de lápis de cor, na minha infantilidade. É um jogo que saiu primeiro pra PlayStation 2, até depois ele saiu pra Wii uns anos depois, né? Mas antes ele saiu, ele era exclusivo do Play 2. Ele é um jogo que eu considero revolucionário, porque ele é um RPG totalmente diferente. A arte do jogo é fora de série, cara. Sim, sim, a arte do jogo já é o... É como se fosse um daqueles pergaminhos japoneses, né? Isso, os papiros. A emoção, lembra que ele caminha e crescia as plantas. Isso. É, vai desenhando crescia as plantas. Não, assim, ó. O Six fica falando mal, mas ele gostava do jogo. Ele ia lá em casa só pra ver. Não, para. Por que ele caminha e nasce plantas? Espera. Porque ele é um deus. Ele é feito de humus. Mas o Raiden não nasce plantas. Mas o Raiden é outro tipo de deus. O Raiden é o cachorrinho que é deus. Sim. Não, mas então, é uma história inusitada porque tu controla um lobo. É um personagem principal que é o lobo. Uma loba. Que é a reencarnação da Materaço, né? Materaço. Já começa um pouco diferente porque tu joga com um deus em forma de loba. Que é massa, que tem um troço nas costas. Isso, que ela tem aquela sol, roda do sol nas costas. Tem o sol nas costas. Né? Nossa, que incrível. É. Ela tem um painel solar. Né? O painel solar, isso. Nossa. E ela tem o grilo falante de ajudante diretamente do Pinóquio, né? E ela vem na Terra, que o mapa é o Japão inteiro. É o Japão, assim, o Gold Map é o Japão. Uma era medieval, assim. Eles chamam de Nippon, né? Nippon. Mas é outro nome pro Japão. Serve pra conhecer quem quer viajar pro Japão, pode, né? É igual, cara. É igual. Sim, é o mapa do Japão. É idêntico. E o jogo, então, a arte do jogo, que é o grande destaque, né? Totalmente diferenciada, assim, como se fosse pintada em pastel, assim, tela. É um cel shading bem estilizado, né? Bem estilizado, tem bastante isso. Aquele estilo de traço que é feito todos os kanjis, né? Os kanjis são feitos com um pincel especial, né? Isso. E tal, com uma grossura de linha especial. É toda baseada, sim, mais ou menos assim. Ah, a história é a história totalmente baseada em mitologia japonesa. Né? História totalmente... os monstros e tudo. Isso, os monstros. Personagens. Todos os monstros que tu encontra pra lutar são monstros da mitologia japonesa. Mas não funciona pra tu matar um monstro, desenha outro... Não. Aí é o seguinte. Foi interessante que o Okami, ele... Além do personagem ser Carisma 9000, ele era um personagem... Um dos primeiros jogos é que tu jogava com um bicho, sabe? Fora o Banjo-Kazooie, um Donkey Kong, essas coisas. É, mas não era humanizado. Tu joga com um lobo-lobo. Tu não joga com um lobo de pé. Eu achei uma excelente justificativa pro personagem principal não falar. Porque ele é um lobo, né? Não, então assim... Cosplay de... A história do jogo é o quê, tá? O grande demônio que foi preso alguns anos atrás, não lembro quantos anos atrás, ele surge de novo na Terra, que eu também não lembro o nome do demônio, lá, que é o nome do demônio que ele surge lá. Orochi. Ali, ó. O demônio cobra. Orochi. E aí, então, ele surge de novo aí pra aterrorizar o mundo, e nisso a Materaço vem pra Terra, né? Ela que é a deusa Sol, vem, então, pra ajudar a combater os demônios e o Orochi aqui na Terra, enfim. Tá. Ele caminha pra todo o Japão, e um dos grandes diferenciais, então, é essa coisa que nós já comentamos da arte, né, do jogo e tal. Isso que o Matheus comentou, assim, que ela... A Materaço faz muitas coisas, assim como o lobo. Ela late. É, late tipo lobo, ela cava coisas, ela acha itens cavando coisas, né? Em plantações e tal. Ela, quando corre nas plantas, por onde ela passa, né? Porque ela é a deusa da felicidade, tu fica feliz, ela é do bem, né? Isso. Jovem. Eu tô feliz, eu vou plantar grama. É tipo. Aquela gatinha que passa quando ela passa, né? Aquela sainha curtinha, aquele decote. Rebola. Ela passa aquele perfume, parece que tem flores no ar, né? É, todo mundo abre os olhos e fica latejando. Latejando. E à medida que tu vai evoluindo na história, tu vai contando com a ajuda de outros deuses. Que esses deuses, eles impeçam habilidades pra Materaço. Que essas habilidades são apresentadas como? Se a Materaço tivesse o álbum no Facebook, ele ia pôr as habilidades embaixo, assim. Habilidade e tal. Emprestado. Tá. Tipo Lanzoni põe coisa no Facebook, deseja o mundo. Emprestado. Então o jogo, emprestado. E aí ela vai falando com os outros deuses da mitologia japonesa, deuses do bem aí, em formas de animais, né? Que aí eles vão pensando poderes pra ela caminhar na água, pra ela fazer vento, pra ela bater nos bichos. Empresta de vento, fugir. Tipo, técnicas de pintura, né? Isso, e esses golpes tu usa como técnicas de pintura, que é com o pincel na tela, né? Que tu faz graças ao fantástico controle do DualShock e seus analógicos, que tu faz o lance da pintura, né? É, esse é a grande diferencial da jogabilidade, né, do jogo. Sim. Tanto esse é o fato de ele ter sido portado pro Wii, né? Por causa do Wii Motion, né? Exatamente. Mas essa jogabilidade na época foi totalmente inédita e original. Isso. Pincel. Tu quer matar os bichos lá, tu dá tipo uma pincelada em cima, assim. É, tu faz o desenho que tu quer. Tu desenha ele tipo, tu congela o tempo, né? Quando tu vai desenhar, tu congela o tempo, né? Toda a tela fica com uma cara de papiro japonês, meio amarelada, e tu pega e tu passa o pincel numa forma, então, tipo, um traço assim em cima do bicho, tu vai cortar o bicho, sabe? No meio. É, mas isso depois desceu o cacete nele usando o disco, né? Não, sim. Essa é a habilidade como deu, sabe? E aí tu precisa caminhar pela água, tu trava a imagem, desenha o caminho pela água. Quando tiver o poder de caminhar sobre a água, vai caminhar sobre a água, onde que tu desenhou, né? Esse jogo foi feito pro Wii, né, cara? Esse jogo é a cara do Wii, é verdade, esse jogo é a cara do Wii. Mas o Wii nem existia quando saiu o jogo, sabe? Nem existia, hein? Dá pra desenhar um pinto. E tem mais de 15, 16 poderes que tu aprende. E as batalhas, que as batalhas, o que acontece... Tu encontra no cenário os bichinhos pra te enfrentar lá, os vilões, e fecha numa arena, né? Muda de tela, fecha pra uma arena e a batalha é em tempo real. É smash button a batalha. Tu pode usar tanto os golpes com os pincéis, congelar a imagem e usar o pincel pra matar os bichos, ou então apertar os botões e bater nos bichos com o disco, ou com o lobo dando coice, ou mordendo, várias coisas assim, sabe? Isso aí tá me parecendo o jogo do Julie, aquele Scribonaut. Não. Não, vem a menininha lá. Nem fala um troço desse, Carjola. Não, porque lá vem jogo a menininha. Jogo do Julie. Jogo do mundo. Parabéns. Eu já vi o Julie falar bem daquilo ali. E a única... O Dune é a internet. Não, porque tu... Essa aparece minha amiga aí, a internet. Aparece a menininha lá, tu desenha um pau e a menininha... Ai, vai me comer. É. Vai não, me não comer. Tem pau. Como não tem pau? Não tem. Pode comer. Então, assim, ele... Não tem graça. Ele é, é uma experiência bem diferente, sim. E eu só tenho uma coisa a reclamar desse jogo, que é eles falando. Eles falando é muito chato. Dois casos. Muito chato, cara. Depois de 35 horas de jogo, tu não aguenta mais, sabe? Não, e, tipo, se eles não falassem nada, se tu só lesse, tipo, Zelda... É, já era o suficiente. Sim, porque a trilha sonora é um monte de música japonesa, essas músicas clássicas japonesas, orquestradas, tem bonito, sabe? Nem precisa ter esse cara. A história é de um cara que chama Kou Otani. Shadow of the Colossus. Esse cara aí também fez? Sim, sim. Olha ali, então. Então aí fica... Shadow of the Colossus. Então aí fica... Fica a dica pra quem quer jogar um RPG extremamente diferente, que não tá afim de ver essas coisas medieval ou coisa Final Fantasy. E que gosta de plantas. E que coisa de plantas, animais. Natureza. Quem gosta de plantas, animais, natureza, eu... colorido, é o jogo. Eu gosto do Kotani, eu é, não isso sabia aí, que a trilha era dele. Saiu uma continuação dele pra DS. O Kamiden, né? É, o Kamiden. Julie. Saiu há pouquíssimo tempo, é a mesma vibe. Tu desenha com a estilos e tal. Cheguei a jogar, está na minha lista, mas tu joga com a Maresatsu. A Materasu. Joga com a Materasu quando era criança. Isso. E tem uma menina que dá uma help. Isso aí. E aí, mas eu não cheguei a, eu joguei só o demo quando saí, que a Nintendo me mandou demo pra jogar. Mas é a mesma jogabilidade do Play 2. E fica a dica, hein? É jogo pra conquistar meninas. Porque o jogo é fofucho. Não, o jogo é fofucho. Esse foi. Eu queria. É assim, a Amaterasu nesse jogo, ela não é quando ela era criança. Ela é uma versão chibi, né? Que eles falam. Uma versão miniatura da Amaterasu que não tem todos os poderes. E a menina que você falou que anda em cima dela é o filho do cara do Kami do primeiro, que é o herói lá, que morre de medo de tudo. Sério? Oh, spoilers, hein? Não sabia inserindo disso. Inserindo na vida, Juninho. Não, esse é o primeiro, o começo do jogo, cara. O spoiler. Não sabia disso aí. E o nome Okami, né? Pra quem não sabe, Okami em japonês é lobo. Só Kami é Deus, sabe? Materazo é a faca que vem junto com a guincho dos rios. Okami, quando saiu, ele abriu aquela discussão que até hoje existe, mas não existe mais, né? De que eles queriam inserir videogames como arte, né? Você lembra que deu nessa época aí? Não. Porque daí, Ico, eles também falaram que era um negócio que os jogos estavam se tornando tipo os filmes, né? Que os filmes, além de contar uma história, era uma coisa artística, que nem aconteceu com a música, com tudo. Então, o Okami foi que abriu esse negócio de... O jogo não era só um jogo, tá? Era arte já, né? Ganhou prêmios de arte, né, Julie? É, até hoje é usado como exemplo esse jogo. Quando alguém fala, videogame é arte, aí, tipo, a primeira coisa que aparece é o Kami. É verdade. E já que falaram em arte, eu sei que o próximo jogo do Juninho é o Shadowzão, então pode falar dele aí. Já que é um jogo arte, né? Por arte. Então, vamos lá. Cara, o outro jogo que eu pus na minha lista aqui é o Shadow of the Colossus, que... Pra mim, eu acho que assim, pra mim, pra uma porrada de gente, é o melhor jogo que saiu na plataforma PlayStation 2, cara. Eu também. Não, eu não acho que é o melhor, mas é um dos melhores, é um jogo... Não, eu acho que você tá errado, é o melhor. É arte, é arte. Pode falar. É sentimento, o jogo é sentimento. Nocaute técnico. É, cara, desde o início do jogo, o jeito que ele conta a história, sabe? Sim. É, ele não começa contando tudo, ele vai jogando pequenos fatos, assim. A narrativa, ligando, né? Muito sabe? Melhor que GTA. Isso. Tranquilo, né? Merda, de colocar os dois na mesma frase. Olha o Baixa que jogos, comparando os jogos. Melhor que GTA. Tira que esse box, tu vai pra qualquer lugar quando tu quiser, que nem GTA. GTA com gigante. Isso, aí tu rouba o gigante. Cara, o cenário do jogo é fantástico, sabe? O jogo todo, ele se passa numa península. E ela, por trás, ela é cercada por uma cadeia de montanha. Pela frente é oceano. Então ela é, tipo, isolada do mundo, sabe? Tem só uma pontezinha. Ele tem uma ponte que liga a cadeia de montanha até um castelo enorme, uma ruína, né? Que fica no centro desse continente. E que eles chamam de Forbidden Land, né? Que é terra proibida. E você não sabe por que é terra proibida no começo do jogo. Você só sabe que você tá carregando uma mocinha e que ela morreu, ou tá em coma, ou sei lá, tá, de algum jeito ela tá morta. E no decorrer do jogo você vai descobrindo que nesse continente tem uma maneira de trazer ela de volta e que é como se os deuses tivessem sido selados nesse continente, né, através do... Isso. E os gigantes eram os selos. Né? E o jogo, ele é basicamente isso, o jogo não tem dungeon pra explorar, não tem inimigo, assim, espalhado pelo cenário, você não tem que avançar level, não tem nada, cara. Só tem batalha de chefe. Só os colosses. E é legal, Juninho, porque logo que tu chega... tu já sabe, tipo, pô, eu tenho que salvar a mina, né? E aí tu já fala com Deus lá no templo e, tipo, ele fala contigo, já é medo que ele fala. Tipo, já é muito medo. É a língua do Ico, cara. É a língua do Ico, né? Já é muito medo ele falando contigo, sabe? Uhum. Mas ele era apaixonado assim pra essa mulher. Pra claro, a mulher dele, né? A afeição que você tem pela menina é instantâneo, sabe? A hora que ele coloca a menina no altar, assim, você... Puta, tem que salvar essa menina de qualquer jeito, cara. Salvar as gactas, né? E aí é aquela coisa clássica, porque ela de branco, que representa, tipo, a pureza, aquela coisa, tipo, tem que salvar a dama. Cinematográfico, leite, donzela, né? Teita branca, amo. Ela era virgem? Tá de branco, tem que ser virgem. Porra, pra... Não, se é branco, é virgem, né? Devia ser. Cara, tem que ser muito apaixonado por isso, ele salvar uma vida. O cara ficou carregando uma menina desacordada no cavalo durante sei lá quanto tempo. Eu não tenho certeza se ela é virgem, não. Ah, mas tem que conferir. Acho que ela deu uma chave nele. Hoje em dia o cara nem sabe se a mulher é mulher. Porra, Jola. Hoje em dia... você, meu amigo. É. Não. A Jola foi ligada, diz que Denise, ela... segue. Bom, mas cara, Shadow of the Colossus, assim, a jogabilidade é excelente. O controle responde muito bem, cara, os cenários pra você explorar. Cara, é inacreditável um gráfico daquele rodando no PlayStation 2, na época, na hora que você via, essa puta que pariu, como é que isso funciona nessa plataforma, sabe, cara? E vai sair uma versão HD dele pro PlayStation 3, é verdade. Vai? Todos nós vamos comprar. Eu também, então põe na lista aí. Esse e Ico, é outro que eu vou comprar também. Agora que tu falou em Ico aí, só pra comparar, o Shadow melhorou muito nas câmeras, assim, na jogabilidade, até ficou bem mais. Mas eu acho que mesmo assim as câmeras do Shadow, às vezes... Não, eu acho que não. Acho que sim. Um pouquinho que eu joguei, quando tu trocava de câmera, tu não sabia onde tu tava. Não é bem assim também. Principalmente nos chefões, nos colossos, tu tava escalando e a pouco a câmera mudava, cadê eu? Isso acontece mesmo. Principalmente quando você tá lutando com o chefe e ele te joga em algum lugar, sabe? Isso. Perde totalmente a noção de espaço de onde você tá. Eu lembro que eu apanhei um monte com... o antepenúltimo colosso, que é aquela cobra no deserto. Nossa, esse é um dos mais difíceis que você enfrenta. É muito difícil cavalo, enfrentar, né? Esse aí. E ele te joga, e tu caía muito dele porque ele afundava na areia e aí a câmera atrapalhava um pouco. Eu acho, pelo menos, né? E aí você tinha que correr olhando pra trás pra fugir da cobra e dava na parede toda hora. Isso, pior é isso aí mesmo, sabe? Tu lembra desse chefe, mano? Quando se fala de fugir de cobra, o Six lembra. Quem foi me... Há pouco tempo eu tava terminando esse jogo de novo, minha namorada, e acho que a gente parou nesse colosso aí mesmo. Ele é o 13º, eu acho. É quase no final, bem no final. Cara, Shadow of the Colossus, recomendadíssimo, tá? Não tem mais o que falar. Eu não sei como elogiar sem desmerecer esse jogo. É verdade. A trilha do Kotani também. A trilha do Kotani também, cara. Trilha excelente. Eu tenho ela. Fuka Shore. Só ali, ó. Vou cagar. É um jogo que tu... Os chefões são gigantes e tu tem que escalar eles pra matar. Não precisa dizer mais nada. Só que tu é o mal, né? Tu escala gigante. Só que assim... Spoiler, vamos fala, não é um jogo pra qualquer um, né, cara? Não é. Tipo aí, o Juninho gostou, eu gostei. O Fuka não jogou, né? Fala que gosta, mas nunca vi jogar. E o Frajola falou que jogou, mas... Não, ele é interessante, né? Mas eu ainda levo o trauma do Soul River, que era escalar. Qualquer irinho, tu cai lá embaixo e vamos de novo. O meu pai virou... No segundo tombo eu desisto, a bicicleta foi assim, eu caí dois tombos e desisti, não dei mais. Meu pai virou Ico uma vez e virou Shadow 3 vezes, sabe? Senhor Felipe. Eu acho muito mais gostoso jogar Shadow of the Colossus do que Ico. Ah, sim, com certeza. É muito triste, saca? A parte da morte deles já é triste, sabe? É de chorar. Que tu vê que eles sentem dor, né? Sim. Parece que é tu que tá sentindo aquela dor. Ah, é fraco. Não, quando tu... Sentimental, não, cara. Quando tu mata os colossos, tu diz, pô, quero salvar a minha mina, né? Tipo, bah, vou dar um sacrifício, tem que salvar a minha mina. Minha mina é mais importante. Mas depois Mas depois quando tu vê que tu vai ficando com cicatrizes, que tu vai ficando com cicatrizes no rosto... Vai criando chifre. Isso, vai nascendo chifre. E aí tu descobre no final que tu matou todos eles, eles eram do bem, meu. Tu, porra, tu, porra, não acredito, saca? É, mas então, no final do jogo, quando você... Quando chega, né? Que durante o jogo tem as cenas intercaladas de vindo a turma da tribo tentar te impedir de matar os colossos. Isso, na metade do jogo eles começam a aparecer. Chegam. No final do jogo eles chegam naquele templo lá onde você começa. E aí, você acabou de matar o último colosso e você se manifesta. Vira tipo um demônio gigante com um chifre enorme. Sim, e parte pra cima dos caras, arrebenta com tudo. E aí você morre em seguida. E aí a menina ressuscita. Quer dizer, o cara cumpriu a promessa dele, o deus do mal lá, cumpriu a promessa dele de ressuscitar a menina. E com ela aparece uma criancinha que tem chifre, cara, que eu gosto muito de acreditar que é o Ico, aquela criança lá. É, eu gosto muito de acreditar que é o Ico ou uma trupe que começou a sair aí do Ico. Eu acho que não é o Ico, mas sim uma raça ou um tipo de gente que é relacionada com o Ico, sabe? É verdade. Tipo, pessoas amaldiçoadas. Mas faz mais sentido ser o Ico, né? O Ico mesmo, tu acha? Seria, por que que eu acho que é, cara. Porque eles falam no começo do Ico, eles falam de uma profecia que ia aparecer um menino com chifre e, cara, faz muito sentido ser esse menino. Brabo, esse chifrudo desde criança. Cara, mas, tipo, tu já fica triste quando tu descobre que tu matou todos os colossos e eles eram do bem, sabe? Aí tu já fica de depressão. Eles estavam protegendo, né? Isso. Mas tem o Last Guardian, é o último guardião. Não sei. Pois é. Não sei. E aí tu já fica triste nisso. Aí quando tu vê que a mulher ressuscita, tu já tá morto. Tipo, tu... Tipo, daí que ela vai embora com a Aegro, né? Que ela vai embora. A Aegro, tu pensa... Ah, cara, isso aí eu tô com medo de felicidade, porque quando ela cai, cara, antes do último chefe lá... Esse é o momento que eu chorei, cara. Quando morre o... Eu chamava de Fábio o cavalo, porque eu não entendi, né? Fábio! Cara, a hora que o Fábio morre, que ele cai da ponte, cara, eu juro que eu parei de jogar. Fiquei uns 10 minutos olhando, sabe? Mas é uma égua. Tu sabe que é uma égua, né, Juninho? Não, eu sei, mas é que parecia muito que ele gritava Fábio, sabe, no jogo. Fábio! Meu cavalo, Fábio. Montagem Fábio, já. Fábio, meu cavalo. Favor, montagem. Homenagem. Eu sou cavalo, Fábio. Homenagem a todos os Fábios ouvintes. Mas você vai ser meu nick no Steam novo. Meu cavalo, Fábio. Meu cavalo, cara. Fábio. Não dá agora. É, meu, ó. Quando ela cai lá no penhasco e o Wander grita, Agro! Agro! E o cavalo caindo assim, meu. E ele morre pra te salvar, cara. Ó, meu, coração apertou. O cavalo não morre, né? Não. O Fábio fica vivo. No final, ela aparece manca, mas aparece. É, depois que você morre, ela aparece. Sim, só depois que tu morre. Então, tipo assim, Juninho, é tristeza atrás de tristeza, sabe? É, tipo, é um jogo extremamente artístico, cara. É verdade. O Okami, ele é artístico instantâneo. Você olha pra ele, é arte. O Shadow of the Colossus, não, ele vai crescendo. Cara. Exatamente. Uma obra de arte. Ele começa com um jogo muito simples, uma proposta muito simples e vai ganhando, né? É. O estourinho do Fábio. De tudo, pô, os caras não param do rindo do Fábio aqui, né? O estourinho da rindo do cavalo Fábio. Tirando as cenas. Ah, mãe, foi com o Fábio. É um cavalo, sabe? O cavalo Fábio acabou de entrar. Né? Mas quem é Fábio, menino? Ah, eu... Twitter do cavalo Fábio. E eu vou falar do meu jogo. Esse jogo é muito importante. Esse jogo foi lançado em 2004, né? Não, no nosso querido PlayStation 2. E o Matheus chegou fazendo propaganda. É, essas Metal Gear é bosta nenhuma aqui. Isso aqui que é jogo, ó. É jogo. É, jogão. Jogão. Estava a Lulares. Estava Lulares, joga isso aqui, ó. É. Durango. Durango Kid, esse jogo. Japão. E nós, bom, vamos ver que loucura é essa. Eu e Fuka estávamos a girar muito aqueles analógicos, né? Sim, sim. Ai, meu Deus do céu. Ah, juntinhos, hein? E nós, vamos só fazer mais um pouquinho aqui, né? Tá bom, tá bom. Vamos já, mano. Não, só mais um pouquinho, Fuka. Não, beleza, beleza. Aí, então tá, vamos embora, Fuka. Não, só vamos... E aí, quando a gente viu, a gente tinha feito meio céu. Como o Paulo Henrique Amorim falaria sobre esse jogo? É. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um jogo espetacular. Essa noite, vamos falar desse jogo feito pela Namco, doutora de vários sucessos, como Tekken e Muscle Mart. Vamos falar desse jogo... Katamari. Ah, sim! Ah, sim! Por isso que tu sentou longe de mim. É um pouco de Nintendo na Sony, né? Isso, né? É toda insanidade, já paixão, dentro de um pequeno DVD. Six falava muito desse jogo. ganhou meu respeito. Olha aí, ó. Viu, Frajola? Só pontos positivos. Só troféus pra nós hoje. Eu e Fuca... Vamos ver que porra é essa. Lembra? Que é esse troço aqui? O Six, né? Ele, hoje em dia, o que o Six era, antigamente ainda é, mas era mais... Era o que hoje em dia vocês chamam de troll. Six chegava e dizia, muito jogo isso aqui, troll face. É, ele deixava o jogo e ia embora. Né? Ia embora, nossa. Que é esse muito e odeio todo jogo? Só jogo esse agora. E botava nick, foto, e trocava todo o álbum do Orkut, pintava o cabelo. É. Só joga isso aqui agora. E queimava os jogos antigos, né? Carlton Banks, essas coisas assim. Isso. Fazia dança do Carlton. Bom, joguem isso aqui. Aí deixou lá no Fook. Vamos ver esse jogo do Sigs aí, que ele tanto fala, tanto dá risada. Príncipe. Ficamos umas 6 horas jogando aquilo lá. Não, nós ficamos umas 3 horas jogando. Não, nós ficamos seguido, assim, mas tipo... Quando a gente entrou pro relógio, era 7 da noite e minha família tinha chegado em casa, tinha um jantado já. Sim. E nós ali... E nós ali recolhendo o Japão. É, recolhendo coisas, né? É muito viciante, Katamari. É muito viciante. Porque o jogo é assim, né? O Rei Cosmo, que é teu pai... Explica, né? Matheus Chapelinho. É. Cabelo Chapelinho. Rei Cosmo, que é teu pai, ele tem um tubo na cabeça. Cada jogo tem uma história. É. O último que eu joguei, ele chutou muito sem querer. Que é o do PSP, que ele vai tirar férias lá e ele chuta. E aí ele tá lá, tranquilex, de boa. É, né? Das estrelas? É das estrelas, é. Como é que as estrelas desaparecem? Eu não lembro. Eu não lembro, cara. Eu sei que ele chega, ai meu Deus, meu filho, príncipe. Cadê as estrelas? Isso. E aí mostra o menininho acompanhando na TV que as estrelas estão sumindo. Diz, mãe, as estrelas estão sumindo. Isso é uma pessoa real, né? Quadrada, pessoa real. Assim o TV, né? As pessoas que são do clipe do Dire Straits. Do Money for Nothing. Money for Nothing. Isso igual, aí. Né? É isso aí. Lembra? É igual. Eu estou aqui balançando a cabeça em sinal de não, abobado, vendo que os integrantes do Super Controle amam essa coisa linda. Brilhando os olhos falando disso aí. É uma coisa emoção. Linda. E aí, ele rouba todas as estrelas e ele disse: ah, não, meu filho, tu vai ter que ir lá na Terra recolher tudo pra nós fazer estrela de novo, porque ficar sem estrela não dá. É, mas recolher o que, papai? Tudo. O que tu achar na rua. Pegue esse negócio grudento aqui, né? O chiclete do espaço. Pegue, né? Babalu do espaço. E gruda as coisas disso aqui, que é o Katamari, né? Que é aquela coisa grudenta. A bolinha. Tu começa enrolando os troços. Aí tu enrola... Em tamanho microscópico, assim. Isso, né? É, que na real tu começa pequenininho e tal, né? Isso. Pequenininho. Recolhendo na sala da casa. Tipo, a primeira missão é recolher 30 centímetros, um negócio assim, né? Isso, aí tu tem que ficar aumentando casa, o tamanho. Vai aumentando com o passar das fases. Vai pegando clips, e tu pega lápis, e tu pega papelzinho, e tu pega isso. Coisa. De TV desse jogo? Oi? Vocês viram a propaganda da TV desse jogo? Muito boa, propaganda. Não vi. Aquela do sofá, tem um cara sentado, tipo, um cara sentado num sofá esperando uma entrevista de emprego, sabe? Com um ator de verdade. Aí chega uma mulher e fala, é a hora da sua entrevista, ou qualquer coisa assim. Aí, tipo, o cara, ele não levanta. Ele, tipo, o sofá colado nele, ele começa a rolar. Aí, tipo, ele cola a mesa, cola a secretária e entra na sala, cola o chefe junto, sabe? É muito, muito drogas, cara, esse propaganda. Tá, e é Japão, né? Japão. Obrigado. E aí tu começa grudando as coisas e quando tu vê tá grudando já a mesa, sabe, já tá grudando a casa. As vacas, os carros, os continentes, é muito louco, sabe? É, no final, cara, tipo, o Japão tem LSD na água lá, sim, né? É. Na Baía de Tóquio. É isso, isso aí é o Godzilla. Godzilla peidou na água, todo mundo ficou louco. Mai Katamari, só pra complementar, eu sei que tu chega a chutar o pé de Deus, que é o rei do Cosmo. Tu pega dos continentes, assim, e tu fica muito grande, sabe? Tu vê ele e a mãe Cosmo se encaminhando. Assim. No universo, tu... Muito tu, bom, cara. Tu recolhe os planetas, né? É muito louco. O Katamari ali, o Forever, né, que tu tá falando. Ou, não, é o... Um é só o Katamari. É o Katamari só. É, o Forever é o do Play 3. Isso. E aí, é isso aí, né? Tu pega, no final, tu pega todos os continentes, né? A última missão é essa aí. Sim. Que, na verdade, não é nem missão, né? Vai passando os créditos do jogo e tu pode pegar os continentes. Pra quem não entendeu ainda, quem nunca jogou, ou quem nunca achou insano demais pra tentar entender, tu tem uma bolinha que tu vai grudando coisas pra fazer a bolinha ficar maior. É tipo uma bolinha de neve. Tu vai enrolando ela na neve, ela vai ficando cada vez tudo maior. Tudo que for menor que ela, pode colar nela. Isso. Tudo. No caso, pessoas, rodas de... É que no início tu começa em cima de uma mesa. Aí tu pega clips, fósforo. É, só que aí assim, ela cresceu. É, aí tu vai dentro da sala. Aí tu sai, aí tu mexe em toda a casa. Aí tu vai pra rua. E aí tu gruda as coisas da rua pequenas, as formigas. Depois tu gruda os carros na rua, as vacas, as pessoas. E aí depois os prédios. tem as missões, né? Side quests. Side quests. É grudar específicos itens. Itens específicos. Grudar 35 gordinho comendo cachorro quente. Isso, isso aí. Assim, isso aí. É bizarro. E cara, tem duas coisas muito importantes nesse jogo, que é a arte e a música. É tipo, pra mim é só o que bom, fazem o jogo, sabe? É Japão, exala Japão, né? Eu tenho a trilha sonora, vocês estão ouvindo lá no fundo aí, é linda demais essas músicas do cara. É Japão. As músicas encaixam muito com o jogo, cara, sabe? E é umas músicas que se você ouvir fora do jogo, você lembra instantaneamente, sabe? Dá vontade de rolar alguma coisa. E aí, gata, vai rolar? Música do Katamari. Katamari é vida, Katamari forever, me and my Katamari, I love Katamari. Jim Morrison já dizia roll, baby, roll. Porra, tio. Ah, deixa eu falar um negócio bem interessante assim do Katamari, assim. A Namco, ela tem uma escola de fazer jogos, né, pra contratar as pessoas, tipo que nem era a clássica de G-Pen, todo mundo falava. E aí, o Katamari era um projeto de estudo dos estudantes. A Namco curtiu tanto o jogo que lançou, sabe? Esses próprios estudantes da empresa, da Namco, né? Fizeram um jogo, então... É Takahashi, não é o do jogo? Isso, é o designer-chefe. Então, você aí fica em casa fazendo nada, né? Então, você devia estar fazendo Katamari, porque no Japão eles fizeram Katamari e dominaram o mundo. O jogo ganhou muitos prêmios. E é, até hoje, mora no coração de todos que o jogaram. Por isso que nós amamos Katamari. Isso. Lindo. Então, meu outro jogo agora, sim, amo esse jogo demais, carinho, amor e emoção. O Julie sabe, Frajola sabe, não gosto de corrida, cara. Corrida. Gosto de corrida, não gosto. Need, não gosto. Os carinhos não vai. Esses Real Drive Simulator aí. Credo. Gran Turismo, Rock'n'Roll Racing, essas coisas aí. Ele não gosta porque é bom. Não, se fosse ruim, que nem Katamari. Não, eu vou falar, eu não gosto. Deve ser bom, né? Gosto peculiar. Até o Tourist Trophy lá, que é aquele GTA de motos, né? Que eu não joguei, mas eu queria muito jogar. Tourist Trophy GTA de motos? Sim, Gran Turismo. Ah, bom. Mateus, que é su gosto peculiar. Peculiar, então é um jogo assim, ó. Tipo Wipeout. Tá, o que que é? Tipo Need for Speed. Tu gosta do Burnout? Burnout 3 Takedown. Oh, muito bom. É legal, vai muito divertido esse jogo, meu. Amigos, ó, falo pra vocês o seguinte, ó. Até tu não acabar, tu não para. Não para, cara. Não, é muito viciante esse jogo. Eu virei. Aqueles troços de acidente é muito massa, velho. Ó, eu digo assim, ó, pra vocês que gostam de Gran Turismo aí, ó. Gran Turismo. Jogo sério. Pra mim, jogo de corrida tem que ter velocidade. Tem que ter duas coisas pra ser bom. Velocidade. Rampar e explodir. Eu concordo com o Matheus. Tem que ter velocidade e acidente. Batida. Então, tem vários modos de jogo, né? Tem o Race Drive, que é pra tu virar o jogo no mundo, né? Isso, nas corridas. Calma, Fragola, eu vou chegar lá. Me emociona. A versão daí, Destruction Derby. Eu não sabia que tinha Burnout 1 e 2, nunca tinha isso falado. Aí o Frajola me aparece com esse jogo, o Edu é agora que é emprestado, empresta esse jogo. Eu vim na praia e o Will e eu jogávamos, quando tinha Japão e México tinha Burnout. Sim. A diferença dele para os outros jogos assim de corrida, além do boost bizarro lá, né, com o turbo, né? Sim, o fogo. Tu explodia os carros, né, cara? Isso é a mais maneira que tinha pra fazer no jogo. É, são três modos, né? Acho que é aquele Time Trial. Time Trial, que é o clássico do jogo. Explosão, que tu tem que detonar a avenida toda. E o que eu acho mais fica é o takedown mesmo. Que é o takedown, que é o básico do jogo, né? Tu não tem que chegar em primeiro, mas tu tem que destruir 20 oponentes. Não, mas assim, né? No jogo em si, no modo race mesmo, tem várias... Tem a mistura de tudo. Modalidades pra te escolher, né? Na verdade, não pra te escolher não, porque eles são dados pra te fazer, né? Como se fosse uma fase. E além de tu ganhar em primeiro... Por exemplo, tem que destruir 5, 6 carros, né? Isso. Na corrida, assim, daí tu explode com eles, tu joga ele na parede. E em câmera lenta, moto, tem play e tudo. E daí não é só pistas, né? Tipo, ó, vamos jogar na pista. Não, tem que não sei o quê. Numa avenida, umas estradas, uns atalhos, é muito legal, cara. E daí também tem o modo, assim, durante esse race, tem aquele de acidentes, né? Não sei se tu lembra. Tem que fazer acidentes com os veículos. É, em algum desses pontos tem uma tonel de tem uma freeway, assim, uma avenida gigantesca que vem carros, volta carros e tu tá com um caminhão. E tem que rampar o caminhão, chegar lá no meio e explodir um maior número de carros. Carros, mais pontos e mais carros novos tu vai ter, mais fácil pra ficar o jogo. Assim, e assim que vai seguir. Tem que tirar ouro pra tu abrir próximo. Ganha prata, bronze, prata e ouro. Tem sempre três, né? Primeiro tu ganha ouro, depois prata e depois bronze. Eu tinha todos de ouro. Eu também, eu terminei com 100% todos de ouro esse jogo. É diversão pura, né? É diversão. É divertido. E a velocidade, assim, que o jogo... Como se o asfalto, assim, ele fica muito bem feito. bonito desenhado. Não, o gráfico ele é melhor que os próprios Need for Speed. Ah, que os Need for Speed. Pois é, é melhor que todos. É o Need for Speed que, se tivesse Need for Speed no nome desse jogo aí, ficaria... Muito sucesso. Muito sucesso, sabe? É o Need for Speed descontraído. E aí, depois do 3, saiu 2 pra PSP, agora saiu o Paradise, que é online e tal. Eu foi o pioneiro desse jogo, porque daí teve o Split Second, teve esses jogos aí, que veio tudo da época do Burnout. É verdade. Chupinhado. Eu amo, a única corrida que eu gosto no estilo é Burnout. E Mario Kart. O Burnout, ele voltou àquela coisa antiga, porque, vejamos aqui, Fuca. Sim. Jogávamos estantes. Estantes, tu fazia o quê? Tu botava uma rampa pra voar em cima do prédio pra cair lá embaixo e explodir. Tu não ficava correndo pra ganhar dos outros. Mas Destruction Derby. Mas e não era nem ideia de Stunts essa. Stunts, pra quem não sabe, é um jogo de DOS, né? Não sei se o pessoal lembra. É. Destruction Derby, Carmageddon. Sim. Tu matava as pessoas, tu não ganhava a corrida. Tu queria ir lá no canto da cidade rampar e voar por cima de todos os prédios. E é isso que o Burnout tem, né? Tu vai lá, tu explode e fala todo mundo. O Burnout tem tudo isso. Mas aí, além de tudo isso, tu ganha também. Sim, sim, claro, né? Então, eles usaram esse lance, essa diversão aí. E o legal é que assim, tu pode fazer a mesma pista quantas vezes tu quiser, sabe? Se tu não passou, agora ganhei prata. Tem o direito de voltar pra ganhar o ouro, fazer mais coisas, descobrir atalhos, assim, tem tudo isso. O jogo tem 20 pistas, frente e verso, né? Que é o clássico. Clássico, mirror, roll, reverse. E tem na neve, tem montanhas, tem vários cenários, assim, bem, bem legal. Pro jogo de Play 2, tá muito bonito. Meu Deus, tá muito bom. Demais. Timó. Meu Deus do céu. Já que tu falou, puxou isso aí. Ah, cara, eu sabia. Não, eu ia falar realmente de Gran Turismo, né? Mas todo mundo sabe o que é Gran Turismo. Melhor jogo de corrida. Ai, mas como eu tô falando de Must Play, eu vou citar ele porque eu joguei muito, muito, muito, muito, muito. Need for Speed. No caso, Need for Speed da época do Underground. Época aí. Underground, isso. 1, 2, época... Lost... Most Wanted. É época Fast and Furious, né? É, porque foi febre, né? Saiu o filme, saiu o jogo e a pouco tu andava na rua, oh, um cara tunado, é igual a esse. Isso, que... isso, é, não adianta. Uma coisa que eu achei que me chamou a atenção, eu joguei, né? Meu PC ainda rodava uns jogos, eu joguei o 1 bastante, assim. Ah, fala, depois eu vou pegar o E aí, eu lembro uma coisa interessantíssima, que desse jogo foi a primeira vez que eu vi uma sensação de velocidade boa mesmo, porque assim, ó, tu tava 80, tu tava 100, o carro tava muito veloz. E tu chegava, tinha 180, era impossível pilotar o carro. Eu lembro disso. É isso aí. Eu lembro que, cara, tu tava 160 com o Golf, assim, tu não conseguia nem fazer as curvas direito. Sim, porque tu usava nitro, né? Tu batia nos carros. É. Tu usava NOS. É. NOS. Em qualquer outro jogo de corrida, tu tá 300 km por hora, tu tá tranquilo, né? Mas agora, Frajola, eu escuto há anos tu falando mal do GTA. Sim. Escuto. Tu chegou aqui hoje falando mal do Infamous, que tem que andar pela cidade. E esses nids aí, que tu tem o carro e tu anda onde tu quer pela cidade. E aí? É, realmente não pensei nisso, né? É, e aí, Feijão? Eu não achava interessante isso aí. Eu fazia mesmo o modo de corrida. Então... Só quando eu acabava, que eu não sabia o que tem pra fazer, não acabou? Aí que eu me toquei, tinha que andar na cidade, fazer aquele duelo e catar os negócios. Procurar a galera pra... Só treinar. Depois que eu fui me tocar o que tinha pra fazer. É, o Burnout Paradise é assim também. O Burnout Paradise tem 2-3 cidades, né? Um esquema assim, que elas são livres pra te andar nelas e tal, né? É, a trilha sonora também, tinha bastante música de negão, né? Sim. Eu gostava, era Veloz e Furioso. Como diria o Raí, Ripperrot. De início do primeiro Underground, era muito chato aquilo lá. Tu é contra a trilha sonora. Então. Ele tinha na trilha sonora, tinha apenas saído o Vapor Trails do Rush. Tinha duas músicas do Rush. Olha aí, ó. Tinha várias, assim, Ghost Rider, eu escutei lá. Like a Ghost Rider. Sim, começava com a Vapor Trails, sabe? Que bosta. E tinha várias, não, várias bandas, assim, bandas famosas, assim. E aí depois veio ser o Nightmare. Emicida. Vejam só, clima todo Japão aqui, já falamos de vários jogos do Japão. Vou falar de mais um jogo do Japão aqui, que Six conheceu há pouco tempo e amou, mas não conseguiu terminar o jogo por problemas no no PSP, algum esquema assim, que é Persona, né? Persona, jogo exclusivo para PlayStation. Vou ter que falar de dois, Persona 3 e 4, 4 eu joguei pouquíssimo. Quem diríamos, né? Senhor, vejam só, vejam só, o pessoal RPG sempre lembra disso, né? E olha que eu comecei a jogar a série RPG com coisas da Atlus, então fui pro hardcore direto. É mais difícil, né? Então, Persona, pra quem não sabe, eu resumo como um anime shonen que tu joga, sabe? É, bem isso, né? Aí. Porque tu tem o herói, né? O hero, que tu escolhe um nome lá, personagem jovem, né? Os Personas são sempre na cidade, dias atuais, né? Atual, né? Atual, urbano. RPG atual. RPG atual, urbano. E segue aquela linha do Shin Megami Tensei, onde tem demônios, né? Você usa demônios nas batalhas, né? De summons. O grande diferencial de Persona é que não são apenas cumprir missões e derrotar vilões e tal. Tu tem também toda uma outra parte do jogo que é a vida social, né? Tu também tem relacionamentos com os teus amigos na escola, com gaktas, tu pode namorar gaktas. Pode estudar. Tu estuda, tu tem que ir na escola, tu tem os clubes da escola. É. Tu tem... Pode ir pra boate. Pode ir pra boate fim de semana, jogar videogame no fliperama do shopping. Pode jogar videogame em casa. Jogar em pode assistir casa. TV. Ficar na internet, que nem o Guzão fica todo dia. tu vai adquirindo habilidades de estudo, habilidades sociais, de amizade, de intelecto. E pode gritar os teus bons ali, teus bichos, né? Isso. Tu vai aumentando o level dos teus bons. Assim, já que tu tá falando em Persona, eu vou falar de qual? Vou falar do 13, então. Vamos falar mais do 13, então. Daí o 13 tem... Porque o 13 e o 4, eles são idênticos, só que o 4 tem umas coisas melhorzinhas, mas vamos falar do 13, assim, vamos falar do 13. Então, fala a história do 13. É, a história do 13 é uma história muito maluca, né, Japão. Que à meia-noite existe a Dark Hour. Hora negra. A hora Frajola, negra. Hora Frajola. Negra, Frajola. Hora negra. Onde... Cara, eu não cheguei a ver nenhum deles, cara. Só vi do Play 1. Que nessa Dark Hour, então, é uma hora, né, que tu para, tipo, o relógio não conta, o mundo fica parado e as pessoas se transformam em caixões. E demônios ficam andando por aí. Eles ficam dando banda. Eu não joguei, não explicava o que eles fazem. Não. Sim. E aí tu tá e é um liberado nessa hora. Isso, e tu, quando tu chega na cidade, que tá um personagem que tá sendo transferido pra uma escola, pra uma cidade maior, né? E tu presencia isso, tu não sabe o que acontece. Aí tu chega lá numa casa de estudantes, né? Onde moram vários estudantes. Tu descobre que tem pessoas que ficam acordadas nesse momento e que eles querem combater esses demônios que surgem nessa hora. Que poucas pessoas, ou nenhuma pessoa sabe que isso acontece. Só pessoas que ficam acordadas. Tem um poder pra tu ficar acordado nessa hora. Tem um poder, isso. E aí descobre que tu tem um poder muito maior, assim, do que... Que, na verdade, tu tá lá na primeira noite na casa e tu é atacada a casa, né? Atacada a casa, é. E aí tu vai lá e salva a guria e a guria, meu Deus, que poder que você tem, desconhecido, acordado, moído. E detalhe, né? Você libera os seus summons, ou personas, que são personas, na verdade, que daí que vem isso, o nome do jogo, que são manifestações suas, né? Que aí, tipo, tem vários tipos baseados em demônios e várias mitologias, como é clássico do Shin Megami Tensei. Só que pra te liberar esse monstro, dá um tiro na tua cabeça. Isso é bacana. Silêncio. Sim, um tiro. Só puxa uma arma especial, claro. Onde você dá um tiro, que é tipo um gatilho, né? Que libera da tua alma, a tua personalidade, naquele monstro aqui. Cada um começa com uma, que é a sua personalidade. Aí tu vai adquirindo outras, evoluindo no jogo e tal, fazendo sidequests. Fazendo assim. Social com a galera. Fazendo social. O jogo tem... muita coisa pra te fazer. Muita coisa pra te fazer. Tem muito personagem. Olha, eu joguei 23 horas e estava no começo do jogo. Porque eu fiquei fazendo social com tudo. O jogo... RPG clássico, né? RPG clássico. Batalhas de turno clássicas. É. Só que tem uma coisa que é muito difícil nesses jogos. Que se o teu personagem morre... toda a tua parte pode estar viva. Se o teu personagem morre, acabou, sabe? Já era o jogo. Já era. Não tem aquele negócio de ressuscitar ele. É. Se os outros morrem, tudo bem. Agora, se tu morre... O principal morre, luta acaba, dá game over, tu tem que continuar no último save que tu tem. Não vamos spoiler muito, né? Mas daí tu vai descobrindo o que vai acontecendo nesta Dark Hour aí. Muita conspiração. Um dia, acho que é uma vez por mês, né? Quando a lua tá cheia, que vem um monstro mais poderoso. Isso, cara. Que aí vem um boss, assim, né? Isso, daí, é que tudo nisso, tipo... É que vai passando os dias, né? Vai passando os dias. A história se passa num ano, num ano, né? E quando tem a lua cheia, que tu vê no calendário, nesse calendário tu vê as provas, na escola, que tu tem que ir na biblioteca estudar com os teus colegas pra te estar com o nível do intelecto alto, pra te ir bem na prova. Tu tem que prestar atenção no que os professores falam nas aulas, porque no momento que tu tá fazendo a prova, tem questões que aí o personagem lê. Ah, a questão tal se refere a tal coisa. Isso significa o quê? Aí tem as alternativas A, B, porque C, D, real, ou E. Não é prestar atenção. Na verdade, tu tá na aula, tá? Isso. Não é uma coisa chata que ele vai ficar falando 3 horas. Não, ele fala coisinha. Ele vai falando, você está estudando. Daí aparece o sino do colégio. Isso. Daí o professor fala assim, você quer, tipo, aparece a opção pra ti. Você prefere estudar, prestar atenção na aula ou dormir na classe um pouquinho, que você está cansado da batalha da noite anterior. Isso. Daí tu escolhe, vou dormir um pouquinho. Te fudeu. Se tu falar, vou prefiro estudar, daí o professor pode falar alguma coisa interessante, sabe? Ah, ele fala duas frases. Prova, mas as duas frases vão cair na prova, sabe? Isso. E depois na hora da prova tu vai ter que saber o que tu falar. Vai ter que lembrar, porque tu vai ter que escolher a opção claro, certa. Claro, pode chutar, né? Vai pode chutar. Isso. Uma vida, né, cara? É a vida. É a vida real. Isso é muito legal, sabe? Daí tu tem que ficar estudando. Sabe? E umas coisas interessantes. Pra quem gosta de Japão, assim, tipo eu e você, falei, é muito Japão. Tem várias coisas, assim. É muito Japão. Tem história japonesa, ele fala lá do Musashi sempre ouvi falar, mas nunca acompanhei, cara. Tem ligação 1, 2, 3, 4, 5? Não. Não tem ligação. O Persona 3 e 4 tem os personagens do 3 que aparecem no 4 também. Mas não tem. Mas assim, é só menção, assim. Tipo, vai ter o anime do 4 agora. Isso. Vai sair o anime do 4. É. E assim, então, o esquema de batalha pra te evoluir. Toda noite tu pode batalhar, porque toda noite tem a Dark Hour. Só que não é bom, sabe? Porque duas noites seguidas tu já fica podre e cansado. É que aí que tá. E esse é o esquema do jogo, porque quando tu vê no calendário que tem a lua cheia, que o Matheus treinar, disse. É óbvio pra... quando tem a lua cheia é o chefe, tu tem que lutar. Aí tu vai pra lugar diferente, aí que a história anda, sabe? Mas enquanto isso, tu tem vários dias da semana que durante essa Dark Hour aparece uma torre no meio da cidade onde fica todos os demônios. É aí que tu vai lutar e ganhar level. Isso. Pra te poder tá bem pra lutar nas luas cheias. Mas toda vez que tu entrar é igual? Sim, é igual. Porque é assim, igual, só que assim. Só tipo, que daí tu passa do boss do primeiro mês, de, sei lá, março, tu pode avançar mais andares, sabe? Só que assim. Passa do outro boss, pode avançar mais. A cada tantos andares, tu encontra um atalho, que tu não precisa subir desse primeiro andar. Isso. Tipo, tu chegou no andar 12, aí vai ter um atalho, que aí toda vez que tu entrar na torre, tu vai ter um atalho pra ir direto pro andar 12. Que nem Parasite Eve do Chrysler. Isso, tipo a torre chegou Chrysler. Chegou até os 10 e ganhava a chave do pra subir de elevador. Isso, uma coisa assim, exatamente. Beleza. Exatamente. Só que assim, como disse o Matheus, tu não pode ir toda noite lá, porque o teu personagem cansa. Então, tipo, tu não pode lá ficar, agora vou ficar ganhando só level. Tu tem não, que... beleza, tu quer ficar ganhando uma level lá 12 horas, tu sozinho? Tu fica. Fica, saca. Mas daí no outro dia tu tem que saber que tu tem que descansar, saca? Porque ele vai estar podre, o personagem. Isso. Tu vai ter que dormir mais, tu não vai poder estudar direito. Porque se tu ficar indo todas as noites, na terceira noite, tu vai estar muito cansado e tu não vai conseguir lutar, tu vai morrer sempre, saca? Por isso que eu gostei dele no PSP, porque é um jogo de portátil, saca? O cara tá cansado, eu vou dar uma estudada. Tu joga um pouquinho, dá uma estudada e vai. É um jogo, assim, é bastante coisa. Muita side quests. É um jogo assim em Japão. É um jogo que, meu, o Ricardinho Ventura já pediu. Ah, é bom, o cara joga. Ele gosta de RPG. Só que assim, é pra quem gosta de RPG e que tenha tempo pra se dedicar. Porque é um jogo que exige muita dedicação, sabe? Exige dedicação, é isso aí. Eu vou falar desse jogo aqui, que é o jogo preferido de quem comenta no Baixa Que Jogos, porque nunca ninguém vai superá-lo. Sim. E é um, com certeza, um must play de PlayStation 2. Aí é um must play da. É um novo clássico do videogame. É um clássico, eu vou considerar um clássico já. Não tem como não. Porque a partir daí saiu muita coisa, criou muita coisa, voltou muita coisa. Então vou falar do nosso querido jogo aqui, Ratchet & Clank. Mentira. Enganando todo mundo. Eu ia falar de Blinks. Não, de Blinks. E mais aqui, eu vou falar de God of War. Nem precisamos entrar muito em detalhes, como né, Júlio? O Evandro apresentou pra mim, disse... Júlio tem que vir lá em casa jogar O Deus da Guerra. Acho que todo mundo que tem um Play 2 jogou isso aí. Acho que sim, com certeza. Ele junto com os jogos que vou citar agora rapidinho, de menção, que fizeram o Play 2 ficar popular. Guitar Hero, os de futebol, óbvio, no Brasil, né? O God of War ali pegou de jeito, aquela gurizadinha, né? E aí, eu quero jogar videogame, mãe. Comprou um Play 2, não gostava de futebol. É. E aí ele jogava, era fisgado por God of War. É o jogo que... estreou totalmente, entre aspas, né? Reciclou, estilo tipo God of War. Reciclou o hack and slash, né? Isso. É, eu tenho um e o dois original. Não é emprestado, tá? É meu. Meu! Porque tu já no começo tu enfrentava um gigante, né, cara? Sim, tu, sim. Lá no barco, lá, é muito maneiro. Isso, isso. Eu lembro que o que me chamou a atenção foi a toda a mitologia, né? Essa mitologia dos Cavaleiros do Zodíaco. Mitologia grega sempre... Agora ele deu uma enjoada, esse estilo, assim, né? Mas na sim, época, porque foi assim, muito... que lançou, ele foi muito explorado. Não tinha... Cara, Fuca, me cite, por favor, algum jogo... legal, bacana, famosito que usava mitologia grega. Ah, tá, aí não tem. Não tinha. Hack and Slash tinha aquele Castlevania do Play 2 que não fez lá tanto sucesso. Não fez muito sucesso. Se não me engano, saiu até um pouco antes do God of War. Sim, não fez muito sucesso. E nós, vocês sabem, brasileiros tem, e outros também, mas brasileiros têm essa queda por mitologia grega por causa dos Cavaleiros Zodíacos. Não venha me dizer que não, mas todo mundo tem. Todo mundo sabe quem é Atena, quem é... das deusas gregas. E todo mundo sabe quem é Hades, que essas coisas é por causa dos Cavaleiros, né? Antes ninguém sabia quem era Hades. Hades era minha professora de literatura. Né? Sério. Colégio. É. Achei bárbaro. Ah, está bárbaro esse trabalho, ela falava. Esse gênero é o soquinho pra frente do ano 2000. Moderno. Que tu enfrentava vários, chegava... Puktas, né? O jogo tinha Puktas. Tinha... O gráfico era lindo, né? Peitos, né? Peitos branquinhos. Isso, que não começava gosta. Já lá com peitos. Violência. E cenários lindos, tudo muito lindo. A história muito contempladora, né? Que todo mundo achava que ia ficar só no 1. Personagem com frases marcantes. Um jogo que saiu meio aí, escondidinho. Ó, vamos lançar, hein? Anunciaram e tal, foi bacana, mas ninguém tava esperando Mil Maravilhas. Não, ninguém, era novidade, né? Era novidade. Coisa nova. Ah, um jogo novo da Sony, Sony vai lançar o... Tá, tipo, Blinks, tá, o PlayStation novo 2 tá no fim já, tá vendo? E aí saiu isso aí, né? E aí saiu God of War e se tornou... E todos amaram, todos quer. Foi tipo, né, quando saiu o Play 3, todo mundo queria ver dois jogos, God of War 3 e Metal Gear. Com certeza é um must-play precise jogar. Todo mundo jogou, se você não jogou, por favor. E principalmente que ele é um... Ah, tem que ser citado. Um exclusivíssimo, né? É exclusivíssimo. Então, o último jogo que eu coloquei aqui da minha lista é o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ah, eu ia falar desse jogo, era meu top, era o top 1, top 1 o meu. Perdeu o Playboy. Perdeu, é o melhor perdeu. Jogo de Play 3, de Play 2. É, meu, concordo. Melhor concordo. Jogo de Play 2. Concordo. Cara, eu lembro de ver esse trailer. Antes de lançar o jogo, eu vi o trailer na internet. Tipo, meu coração pulava, sabe? De ter assistindo aquilo, sabe? Pensar que eu ia poder jogar agora que eu tinha um Play 2. Tu não gosta, Matheus? Tipo, muita emoção, cara. Cara, quando eu vi o trailer, né? Esse mesmo, acho que tu viu, que tem até menções, né? Do Metal Gear e tal. Sim. E até missão do GTA, né? Isso. E eu não me animei muito, sim. Eu pensei, bah, o Metal Gear, nossa, mas... Tá, mais do mesmo, vai ser no mata. Mas depois que eu joguei, beleza, né? Continua. Beleza. Tá, então, cara, o Metal Gear, a parte que... O que me empolgou no trailer foi principalmente a música, sabe? E a forma que a música mostrava cenas do jogo, assim, e, tipo, cara, era muito emocionante ver aquele trailer. O jogo se passa em 1964, e apesar do nome do jogo ser Metal Gear Solid, não aparece nenhum do Solid Snake ou Liquid Snake, nenhum deles. Você joga com o The Boss antes dele se tornar o The Boss. Big Boss, né? E essa seria a primeira missão dele defendendo os Estados Unidos. O jogo, então, começa com jogando, os caras simplesmente jogam o Snake na selva e falam pra ele, ó, descobre o que tá acontecendo. E ele tem que resgatar um cara também, que é tipo um engenheiro. Sokolov. Russo. Sokolov, exatamente. Isso. Cara, tem um vendedor aqui em Amparo que parece muito Sokolov. Até a luva de couro é igual. Vai ali, ó. Você tem que resgatar esse Sokolov, que ele é um engenheiro, tipo, o engenheiro mais foda da Rússia, e ele foi... Desertou, né? Desertou. Desertor, isso mesmo. Isso. Ele é um desertor. Aí ele passa pro lado dos Estados Unidos, ele chega a vir pros Estados Unidos, mas ele é mandado de volta por causa de alguns problemas políticos que acontecem lá. Durante o jogo, nessa primeira parte, né, você consegue resgatar o Sokolov até uma certa parte, aí quando você tá fugindo com ele do país, você tá atravessando uma ponte, aparece a The Boss, que tua é a mestre. Mulher que a gente treinou toda a vida do exército, sabe? Ela tua é tipo amiga, um símbolo. Tua amiga, Oi? Teu amor, tua vida. É, ela é tipo... eu acredito que ela é a mãe do Snake, cara. O que? Naked Snake, né? É filho da The Boss e do Ghost lá. Sim. Deixa eu te falar, então, aqui outra menção, essa é bastante importante, também tocando o coração de Frajola aqui. Esse que iniciou mais um clássico da era 2000 aí, Final né? Fantasy X-2. Não, esse. E clássico da Saias, esse. Esse é Kingdom Hearts, né? verdade. Que é de Play 2. E foi várias pessoas compraram Play 2. Eu. Chamariz pra Kingdom Hearts, né? Six me chamou de Julie, vem jogar. Final Fantasy com Disney, se não imagina. Six recomprou o PlayStation 2 por causa disso. Esse jogo de RPG de ação, que é essa mistura inusitada, que por favor joguem, que é excelente, que ninguém que é Disney com Final Fantasy. Isso, o Play 2, assim, pra fechar o cast, ele tem muito RPG, né, cara? Pra muito. Quem gosta de RPG, muito. Ele, acho que ele tem até um pouco mais que o Play 1. Play 1 eu joguei quase todos. Eu vi a lista de RPG do Play 1, a gente jogou quase todos, cara. É bizarro. Mas o Play 2 a gente jogou pouco, se for comparar. Tem Wild Arms, Wild Arms. Batem, sim. Tem o Breath of Fire, a continuação, que não é muito bom. Tem o Hack, os Hacks, né? Tem muito jogo. E um dos que eu joguei, foi o último jogo que eu joguei de Play 2, antes de vender pela segunda vez, que é o Rogue Galaxy, que eu vou citar só por cima, assim, que o pessoal não deu muita bola e tal. É da Level 5, a mesma que faz o Ni no Kuni aí. Level 5, tô ligado. Ela fez Dragon Quest 8 pra Play 2 também, revivendo a série, botando a série em 3D pela primeira vez. Isso. O Rogue Galaxy é em cel shade, então é um jogo que chama muita atenção, joga com Jasper Rogue, assim. É piratas, clássico, né? Piratas do espaço. Isso. O pessoal não gostou do desfecho do final, assim, que perdeu um pouco da emoção do jogo. Mas eu gostei, foram 48 horas muito bem jogadas, tá lá aí no meu save de Play 2. Mas dá pra fechar, pra fazer sidequest, tem mais de 200 horas de jogo, pelo que tá valendo, assim. Falou. Cenários abertos, assim, é muito legal, cara. Tem muito RPG no Play 2, aí o Fuka falou do... Sim, Zona 3, mas muito. Tem o Shin Megami Tensei, tem os Nocturne ali. Tem o Nocturne. Eu acho que o Play 2 e o DS são as plataformas que mais tem RPG no eu mundo, eu acho que cara. Sim, cara. Porque é muito tem jogo. Tem RPG, cara. É muito jogo. É muito jogo. Eu que acompanho os lançamentos diretos aqui, né, eu, cara, acho que a cada duas semanas sai um RPG pra DS, assim. É sério, desde que eu comprei o meu. E Play 2 também, assim, é que bom, Play 2 tá louco. Sim. O console mais popular que já existiu. Sony, Play 2 e ainda está aí presente, né? Daí, ainda. Eu tenho um lá desmontado. É, cara, então obrigado aí por deixar... Por me chamarem pra gravação, porra, foi excelente. Eu já acompanhava o podcast, agora eu vou acompanhar mais. Não sei se dá pra fazer isso. Escutar então... duas vezes. Visitem aí, cara, violão8bits.com.br. Tem música de videogame pra todo mundo aí. Se você quer aprender a tocar violão, ou já toca, ou piano, ou garrafa com água. Tem tudo lá, cara. E o Phoenix Down também, que é padrinho nosso, né? Que a gente divulga o podcast lá, o Beat Studio. E o Friday Crap também. Sai lá, o vídeo toda sexta-feira, mais drogas impossível. Links parceiros no site do Subcontrole. Com certeza. Tá lá já, já está. Já estão lá. Então é isso, né? Concordem com a gente, discordem da gente. Xinguem aquela... Xinguem Frajola, falou mal de cara. Xinguem Frajola. Deixem seus jogos, principalmente os jogos interessantes, não os óbvios, né? Sempre tem aquele joguinho perdido de Play 2 que óbvio, todo mundo né? ama. Deixem aí, né? E ninguém isso. Fala. Então é isso aí, gurizada. Um abaiô, beijo, e-mails, feedback. Abraço. Tipo GTA, abraço tipo GTA.